povo quer beber. Curtir Alex Gomes até o dia amanhecer. Que tome lhe dizer, e todo mundo gosta. E dá uma rodadinha, vai de frente e vai de costa. O povo animado tá querendo dançar. Tome lhe dizer, o presidente vai te ensinar. Chama no piseiro que a galera quer dançar. É. Vai levantar a poeira, vem na ponta do pé. Vai! Chama no piseiro que a galera quer dançar. É. Vai levantar a poeira, vem na ponta do pé. Vai! Chama. Chama no piseiro, fala que os Gomes e Cristiense, papai. Chegou fim de semana, o povo quer beber. Curtir Alex Gomes até o dia amanhecer. Que tome lhe piseiro e todo mundo gosta. Dá uma rodadinha, vai de frente e vai de costa. O povo animado tá querendo dançar. Tome lhe piseiro, o Cris Denci vai te ensinar.